baixar Melody.com, o seu novo site de Melody 2015. Programa Batidão Show Virtual. Programa Batidão Show Virtual. Programa Batidão Show Virtual. Programa Batidão Show Virtual. Com DJ Preto Debert, MC Billy Joe e DJ Cleizinho Saldi. CD Volume 1 do programa Batidão Show Virtual. Com os brothers DJ Breno The Best e MC Billy Joe. Com humildade e ousadia, caíram no gosto da galera. Marcelo e Loura da assistência de celular pontual, patrocinando o CD Volume 1 do programa Batidão Show Virtual. Eu não quero te ver sofrer, eu não quero te ver chorar, por alguém que não te ama, deixa ele bem me amar, vamos ver no que vai dar, e essa louca paixão. No programa Batidão Show Virtual. Agora é pressão nos seus ouvidos. Esta é mais uma marca dele, DJ Breno The Best. Saradinho Show da Tornado 3D, Equipe Show, patrocinando o CD Volume 1 do programa Batidão Show Virtual. Yeah. CD volume 1 do programa Batidão Show Virtual com DJ Breno The Best e MC Billy Joe. Banda 007. Programa Batidão Show Virtual. Um verdadeiro show de aparelhagem. Sabe, às vezes sinto que todo esse vazio é consequência de uma boba guerra sem fim. Se a coragem deixa algum dos dois se expressar, temos algo em comum, comum pra dizer. Pop Life que chegou, não vou conseguir esconder todo esse amor. De volume 1 do programa Batidão Show Virtual. Apoio Marcílio do Salão Corte Show, o Salão Show da Cidade. É verdade, é verdade. Mixagens DJ Breno The Best. E este é mais um CD com a marca dele. Dá-lhe meia hora. Baixarmelody.com, o seu novo site de Melody 2015. CD volume 1 do programa Batidão Show Virtual. Billy Brasil. Guarde suas frases decoradas pra você. Aquele eu te amo que vivia me dizer. Não quero mais te ouvir e nem te ver. Não se sinta de levar contigo tudo que me deu. Tô devolvendo aliança com o nome teu. Junto com as mentiras. Não sei por que, mas confiei. Eu tinha fé que era amor. Mas só, se quer saber o que é pior, esse final já sei de cor. E agora não tem jeito. Me perdeu e chora, briga, implora. Essa é a lei da vida, não me deu valor. Me perdeu e Alô, galerinha que curte o programa Batidão Show Virtual. Aqui é o Alisson Teles, vocalista da banda Swing Batidão. E eu estou fechado com meu amigo DJ Breno The Best e MC Billy Joe. É no máximo! Juro ser diferente, falei que era feio, homem que mente. Que me sentia bem com seus parentes. Mas para, espera um pouco, deixa eu te falar. Jurei não te deixar, falei que não iria te fazer chorar. Que apostaria tudo nessa relação. Mas para, espere um pouco, tem uma explicação. Então desconsei, e desse seu amor que eu provei. Te coloquei num mundo de ilusão, depois que entregou seu coração. E agora pode me xingar, pra mim tanto faz. Pode se revoltar, mostrar a sua ira. Era tudo mentira. Entenda que eu não quero mais, passou, ficou pra trás. Agora tanto faz, e eu não sinto nada. Programa Batidão Show Virtual. No comando, DJ Breno The Best e MC Billy Joe. Que temos pra hoje é saudade. Mas pode, nós vai procurar um pretexto, um motivo pra voltar. Foi ontem, mas eu já sinto vontade. Das bocas juntas e o calor do nosso lugarzinho de amor. Já é tarde, tá frio. Hoje eu sozinho, minhas mãos tão caminhando pra ligar. Final 1504 pra falar. Oh, oh, oh. Sei que sabe amor. Se a gente fica junto dá um tempo. Mesmo assim eu te espero, te espero. Oh, oh, oh. Sei que sabe amor. Nessa relação tem tudo pra dar certo. Nós já estamos tão perto, tão perto. Do programa Batidão Show Virtual. Com os brothers DJ Breno The Best e MC Billy Joe. Com humildade e ousadia, caíram no gosto da galera. Foi, e não do que será. Esse amor que já não pede mais nada, que se apega à razão pra não ter fim. Não se acende um olhar, cada gesto seu é eterno pra quem ama, bem maior que a própria chama. Não precisa de calor, mas eu sei que esse amor é eterno pra quem ama, bem maior que a própria chama. Esse amor que já não pede mais nada. Banda KM7, uma pegada. Estou ligadão aqui, hein? Na 100.1 FM, no programa Batidão Show Virtual. Agora é com você, DJ. Vai lá no máximo. Foi na noite de prazer, na noite de amor. Depois do que fazer, se ela engravidou. Ela entrou em desespero, enlouqueceu. Falou para o parceiro, eu tô esperando o filho seu. Ele não quis saber, ainda foi mais além. Toma o dinheiro pra você tirar esse neném. Programa Batidão Show Virtual. Agora é pressão nos seus ouvidos. Marcelo e Loura da assistência de celular pontual, patrocinando o CD volume 1 do programa Batidão Show Virtual. Batidão Show Virtual. Eu vou Este é mais um CD com um selo de qualidade. DJ Breno The Best, mixando só as balas. Programa Batidão Show Virtual. Batidão Show Virtual. Com os brothers DJ Breno The Best e MC Billy Jones. Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu. Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu. Vem, vem pra festa. Festa. Grande, aqui quem tá falando é o cantor Dino Absoluto. Eu também tô ligado aqui no programa Batidão Show Virtual com meus parceiros DJ Breno The Best e Billy Joe. Valeu, um abraço! Programa Batidão Show Virtual na Piuara FM 100.1. A cama tá desarrumada do jeitinho que você deixou. Batidão Show Virtual. Apoio Marcílio do Salão Corte Show. O Salão Show da Cidade. Mais uma produção DJ Breno The Best.

ver tu quebrar tudo agora nesse novo estilo. Programa, programa Batidão Show Virtual. Vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo. Nossa, ela senta de frente, ela senta de escote, ela joga o cabelo e não olha pra trás. Olha pra trás, olha pra trás, olha pra trás, olha pra trás, olha pra trás. Ela senta de frente, ela senta de escote, ela joga o cabelo e não olha pra trás. Olha pra trás, olha pra trás, olha pra trás, olha pra trás, olha pra trás. Olha como, olha como, olha como, olha como, olha como ela desce. Olha como ela sobe, olha como ela dança, olha como ela quica. Olha como ela desce, olha como ela sobe, olha como ela dança, olha como ela quica. Joga a bunda, vai, joga a bunda, vem, joga a bunda, joga a bunda, joga a bunda, vai, joga a bunda, vem, joga a bunda, vai, joga a bunda, joga a bunda, joga a bunda, vai, joga a bunda, vai, joga a bunda, vem, joga a bunda, joga a bunda, joga a bunda, vai, joga a bunda, vem, joga a bunda, vai, joga a bunda, joga a bunda. CD Volume 1 do programa Batidão Show Virtual. Apoio Marcílio do Salão Corte Show, o Salão Show da Cidade. Se é matemática, eu vou ter que te explicar. Se é porcentagem, melhor eu vou te ensinar. Se é porcentagem, melhor eu vou te ensinar. 40%, 60% pra tu sentar. 40%. Saradinho Show da Tornado 3D. Equipe Show. Patrocinando o CD Volume 1 do programa Batidão Show Virtual. E aí, Leozinho do YouTube? Tamo junto, moleque! Programa Batidão Show Virtual, no comando DJ Breno The Best e MC Billy Joe. As novinhas tão sensacional, sensacional. As novinhas tão sensacional. E sendo gostosa, aprendendo legal. Subindo gostosa, aprendendo legal. E bola gostosa, aprendendo legal. Isso aqui tá gostoso, tá sensacional. Descendo, descendo, descendo, descendo, descendo. Gostosa, aprendendo legal. Subindo gostosa, aprendendo legal, é bola gostosa, aprendendo legal. Isso aqui tá gostoso, tá sensacional. As novinhas tão sensacional, sensacional. As novinhas tão sensacional. Descendo gostosa, aprendendo legal. Subindo gostosa, aprendendo legal. É bola gostosa, aprendendo legal. Isso aqui tá gostoso, tá sensacional. Música.

Comércio, Janderson e Daniel. Baixar Melody.com, o seu novo site de Melody 2015. Banda 007. Você sabe que sou casado, já tá muito arriscado, mas mesmo assim quer ir até o fim. Você já tá ficando louca quando abre a sua boca e diz que é só pra mim todo esse seu amor. Não dá pra segurar essa paixão, troco essa aflição pelo seu coração. Vou te esperar no Dragon Light com o André do Comércio, Janderson e Daniel. Pareceu loucura, mas você deixou escrito de batom um recado no espelho. CD Volume 1 do programa Batidão Show Virtual. Sofre não, papai. Esquecer alguém a gente ama, mas também não vale a pena viver correndo atrás de quem não nos dá valor. Eu sei que a gente não manda no coração quando a gente está apaixonado, só a gente tem razão. Já está sofrendo, chora, né? Não, bebê. Mas que sofrência. Esse cara não te ama, ele só te faz sofrer. Eu sei que não é fácil esquecer alguém que a gente ama, mas também não vale a pena viver correndo atrás de quem não nos dá valor. Eu sei que a gente CD Volume 1 do programa Batidão Show Virtual. Este é mais um CD com um selo de qualidade, DJ Breno The Best. Você fala que me ama e sempre vai me amar. Mas que sofrência. E passou a vida inteira a me esperar. Que o nosso romance é um conto de fadas. Mas não, entregou seu coração, dizendo que eu tirei você da solidão. Mas vim te dizer, não sou a pessoa certa pra você. Peço perdão, amor. Eu não sou esse cara que você pensou. Você se entregou e eu só brinquei de amor. E te magoei, te fiz sofrer. Te peço perdão, amor. Das noites que perdi. CD Volume 1 do programa Batidão Show Virtual. Agora é pressão nos seus ouvidos. O que veio fazer aqui? Se quer me ouvir, vou te

volume 1 do programa Batidão Show Virtual. Agora é Pressão Sonora. Banda 007. Oh, um beijo por minuto, 61 hora, mais de 1.401 dias eu tô contando, 40 mil beijos por mês, dá uns 500 mil. Que você me deve, então vai logo me pagando. Sem feriados, férias, greve, eu tô aqui te esperando. Eu não vou lhe cobrar os juros, e pra você me pagar tudo, divido em 50 anos. 25 milhões, 920 mil beijos, é isso que você me deve pra matar o meu desejo. 25 milhões pra pagar, então é melhor começar. Vem pra cá. Brasil. Programa Batidão Show Virtual. Sabe aquele amigo que é sempre tão carente, que ao teu lado se sente dependente? Hoje não passa de um amigo seu. Na frente da tua escola, escondidinho, observando se tá solteira ou se tá namorando. É simplesmente um amigo seu. Você já deve até desconfiar, tá estampado nesse meu olhar. Não resisti, vou ter que te falar. Não ligo pro que você vai pensar. Só quero te dizer que enrolou, misturei amizade com amor. Só quero te dizer que enrolou, misturei amizade com amor. Apenas um amigo seu, nem sei te explicar como isso aconteceu. Não resisti, vou ter que te falar. Não ligo pro que você vai pensar. Só quero te dizer que enrolou, misturei amizade com amor. CD volume 1 do programa Batidão Show Virtual. Agora é pressão nos seus ouvidos. Sofre não, papai. Nunca imaginei que um dia você fosse embora. Deixou a solidão comigo, disse vou agora. Foi que a ficha caiu e meu mundo desabou. Você foi embora e jogou fora nosso amor. Os amigos pela rua me davam conselho. Via o meu sofrimento, os olhos vermelhos, de tanto chorar por ela, morrendo de saudade sua, dormindo na mesa do bar, caindo pela rua. O que eu faço sem você? Eu não consigo te esquecer. Você diz que não me ama mais, eu insisto em te querer. Sofrer, mas vou deixar pra trás, vou te esquecer. Alaerton do Brasil. Música.